Tem uma ponte de estacionamento 62 e no 1 na 07. Bom dia, Salvador Central, 9972. Teve Alfa aqui, está no Pátio 3, Sideral, Lagoa 72. Alfa aqui no Pátio 3, 72. Bom dia, Oceania 625, contravenção Brasília 320. Decolado aos 10, controle 199, decimal 35. Controle 935, bom dia, 3153 atrás. Poxa, né, 6225, pushback acionar a ponte 62. Poxa, né, 6211, autorizado. Qual é essa? Poxa, né, 6225, autorizado 62, aguardando cópia. Aguardando cópia, 6225, positivo, autorizado. Via rota up, Zulu 17, decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após eleva. Frequência do controle 119.35 e o transponder 5066. Ok, 380 para Brasília, up, Zulu 17, pista 10 decolagem, primeira curva à direita, Arbor, eleva, 1935, após 5066. Correto, chame pronto para o táxi. Poxa, né, 6225. Chamará, obrigado. 069, cópia. Salvador, chamo 4069. Aqui, pronto, cobre. Pronto, para cobre. Campinas, nível 340, via rota UPZulu 10, Fubave, UPZulu 6, Bravo UPZulu, DCT Showmod, UPZulu 30, em Titi. Decola pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.35, transponder 5070, fase do 4069. 4069, excelente, aprovado 340 para Campinas, de acordo com a rota do plano de voo. Vieram via UPZulu 10, após Cubave, UPZulu 96, Bravo UPZulu, Chomote, UPZulu 30, Entite. Decolando ao 10 com curva direita, o perfil da Dael, Leda e Motiva. Controle Salvador 1935, código transponder 5070. Alinhamento correto, portão 08, chame pronto, azul 4069. Vai, reportão 4069. Chame 6225 para o táxi, POB 113, Altamira Goiânia, 4 horas. Chané 6225, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.07, deu um bom voo. Ok, ponto de espera 1895, 10.07, obrigado, bom dia. Deck acionamento, tá 3890. Salvador, bom dia, Chanel 6225, próximo ponto espera da 10. Chanel 6225, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento no 20 graus, meia dúzia de nós. Alinha e decola a pistão no 0622. Oxalé 6211 no Richard. Oxalé 6211, livre pushback, acionamento, reporte, pronto para o táxi. Para o táxi, Oxalé 6211. O 4069, guarde para o puxa. Aguardando 4069. Oxalé 6225, decolador 21, no controle 1-9-35. 1935, senhorita. Obrigado, bom dia. Oxalé 6211, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi foi Índia, quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1017. Para o táxi, o TAN 3890, tem 134 a bordo, alterna Fortaleza com 3 horas e 50 de autonomia. TAN 3890, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, táxi Inha. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1017. Ajustado 1017. Pátio 1, Taxway Índia, ponto de espera da 10, 1895. TAN 3890, obrigado, bom dia. Olha aí. Voo 1865, informação em curso hotel, guarde cópia. Leandro. 4069, livre pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. 4069, sendo autorizado, push acionar, reporte ao táxi. Autorizado, alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 089. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, veio a rota do plano de voo, nível 360, saída Abo, Elefa, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5102, frequência do controle 119.35. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 360, conforme a rota do plano de voo, decola na 0, primeira curva direita, saída Airborne, transição Elefa, transponder 5102, controle salvador, 119.35, boa noite, 65. 1865, cotejamento correto, é poste pronto para o pushback de acionamento. Costará, boa noite, 65. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Pationo, Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1018. Oceano 6211, decolada 30, controle 119.35. Oceano 9.35, como é que é? Oceano 1865, livre pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre pushback acionamento, boa noite, 65. 3890, autorizado decolar pistão 0, vento 110 graus, 099. Decolagem 3890. Controle 119, decimal 35. 1935, tá 3890. Azul 4069, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Para o táxi com o POB 173, autonomia 2 horas e 45, alternando Uberlândia. Sul 1865, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Patiolo Taxiway India. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1018. Autorizado ponto de espera no zero via Patiolo Taxiway India com a torre 1895, no ponto de espera, 1098, 1965, Maria. Azul 4069, decolador 35, controle 1935. Salvador, bom dia, boa noite, tu 65, ponto de espera, mas zero, pronto. Lono 865, autorizado alinhar e decolar, pistão a 0, vento 120 graus, 09 nós. Livre alinhar e decolar da 10, boa noite, 65. Lono 865, decolada 38, controle 1, Lono 9, decimal 35. Lono 9, decimal 35, Lono 865, bom dia. Salvador, bom dia, Azul, Alfa, X-Ray, Fox. Azul, Alfa, X-Ray, Fox. Senhor Salvador, para o céu, Salvador, prossiga. Solicito a autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio ONU, posição 08. Azul, Alfa, X-Ray, Fox. Autorizado a reboque. Pátio 3 para o Pátio 1, posição 08. Informe na saída do Pátio 3. Alfa, X-Ray, Fox, informará na saída do Pátio 3. Azul 2775 avistado, QNH1 no 0, no 8, autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 099. Autorizado pouso na 10 para 2775 da Azul. Solo Salvador, Alfa 3 Fox, solicita ingresso, parte principal até a posição 08. Azul, Alfa 3 Fox, trote. Autorizado, parte 1 para a posição 08. Reporte ao término. Alfa 3 Fox, trote, reportar ao término. Sala 21, 2775. 2 Salvador, bom dia, agora 649. Azul 2725, táxi autorizado, Alfa, suporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai voltar 2775. Voo 649, autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 089. Quilo, parte 3. Alfa, quilo, parte 3, 2775. Aqui eu seguia, não tem como ver, Solo Salvador, Alfa X-Sol, finalizando o reboque na posição 08. Grata, bom dia. Azul, Alfa X-Sol, Foxtrot, gente. Alfa Romeo, Whisky, Golf, Oscar. Informação em curso, hotel. Confirme, parte que se encontra e pista que decola. Romeu, Whisky, Golf, Oscar, ciente. Solo, bom dia, 5973 da Rio, temos a Foxtrot, autorização, recife, senhor. 320, no 649. Quadricóptero, número 2. Gente, vou copiar o hotel, na sua escuta. Salvador, bom dia, agora 649, lembrou? Gol 1649, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para 06. Salve Salvador, é o Papatango, Mike X, Rei Fox. Posição remota 12, solicito autorização de reboque para a posição de número 10 no pátio principal. 229. Separa. Posição 10 no pátio principal. Mike X-Ray Foxtrot. Autorizado o reboque para, da remota 1-2 para o pátio, para a posição 1-0. E qual é o técnico? Posso ir no teste. Romeu, Whisky, Golf, Oscar, confirme nível solicitado para Porto Seguro. Whisky, Golf, Oscar, 090 incorreto, 080100. Gente, aguarde o copo. Romeu, Whisky, Golf, Oscar, pronto, cópia. Papa Romeu, Whisky, Golf, Oscar, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, via Golf 677, nível 100, saída Coral, decola da pista 17, primeira curva direita, transponder 060260, confirmando 0260, frequência do controle 119.35. Romeu, Whisky, Golf, Oscar, aconselhamento correto, para ataque, estacionamento, chame torre 118.95. Salvador, boa, 2229, passarela. Passarelo 2229, táxi autorizado. Alfa, recorte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 4958. Whisky, Golf Oscar, Libre Sanachem, pronto, táxi. Passarelo 2229, autorizado Juliette, remota 12. Juliette, remota 12, obrigado. Rio 5973, pronto, cópia. Preciso, seu pronto. Rio 5973, autorizado Serra Brava, Romeu Foxtrot, via rota do plano de voo, nível 330. Sai da Puca, Jamo, Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponda 5106, frequência do controle 119, decimal 35. 330, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, Cuca, Jamo, Aru, decola da 10, curva esquerda, 106, transponda 1935, saída 5973. Rio 5973, contagiamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Ciente, pátio 3, posição 6, tá pronto, senhor, pushback e acionamento. Rio 5973, livre, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Reportarei, obrigado. Solo, bom dia, Rio 5975, com a informação, hotel. Rio 5975, informação em curso, Índia, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Rio 5975, autorizado Serra Brava, Foxtrot Zulu, via Alper Zulu 19, nível 350, saída Momo, transição Proti, teclado da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5146, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado 350, força mesma, saída Momo, transição Proti, aerovia Alper Zulu 19, teclado da 10 com curva à esquerda, 5146, transponder, controle 119, 35, para o Rio 5975. Rio 5975, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Salve Salvador, é o Papa Tango Mike X-Ray Fox. Informo o termo do reboque na posição 10, parte principal. Mike X-Ray Foxtrot, ciente. Grato, bom dia. Salve Alfa 6570, informação até o 350 Recife. Alô, papai, tanto ótimo, hotel. Cargo 6570, informação em curso Índia, vai, copo. Nada. Papai, tanto ótimo, Carlos Lima, hotel. Informação em curso Índia, confirme pátio e pista que decola. Papai, tanto Lima Hotel, quadricóptero número 2. Ski Golf Oscar, autorizado ingresso, pista 17, reporte alinhado e pronto. Azul 4958, autorizado Alfa, reporte antes daquilo. Alfa, reporte antes daquilo, Azul 4958. Autorizado Alfa aqui no pátio 3, o Azul 4958. Cargo 6570, pronto, copia. Copia. Caixa Cargo 6570, autorizado Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper Zulu 17, nível 350, saída Puca, Jamo, Aracaju, decolar da pista 10, primeira curva, à esquerda, transponder 5153, frequência do controle 119.35. Autorizado Serra Bravo Romeu Fox, nível 350, Celote Zulu 17, na saída, decolando da 10, com curva à esquerda, na Pucajamo, Aracaju, transponder 5153 e controle de saída 119.35, APTA 6570. APTA 6570, o contendimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Voltará. Solo Rio 5973, 2 a bordo, 3 horas e 45 ao terra na Salvador, nosso táxi. 5973, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 10.18. Ok, com 18 agora. Pátio 3, Pátio 1, Índia, 1895, lá no ponto de espera da 10, 5973. Tango, Oscar Lima Hotel, pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia. Patatango, Oscar Lima Hotel, autorizado Serra Índia Zulu Alfa, via auto direta, nível 055, decola corredor Axé, primeira curva, à esquerda, decola pistão no 7, transponder 0122, frequência do controle 119.35. Corredor Axé, pode quase encurvar a esquerda, pistão 7, transporte de 1, 9, 9, 9, 9, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Salim Hotel, faça um cheque no rádio, transmissão inteligível. Confirme, corredor forte, a 1.000 pés. Confirmo, corredor forte. Oscar Lima Hotel, procedimento correto, confirme, PLB. Papatango, Oscar Lima Hotel. Livre para pushback, para acionamento e táxi, chame torre 118.95. Golf Oscar autorizado decolar, pistão no 7, vento 1, 40 graus, 07 nós. Tango Oscar Lima Hotel, só confirmando, já está pronto o táxi? Autorizado o táxi, reporte na taxi, papá. Thank you. Rio 5973, decolada 03, controle 1 no 9, sinal 35. 1935, 5973, boa. Papatango Oscar Lima Hotel, autorizado ingresso pista 107, reporte alinhado e pronto. Solo Salvador, gol no 759. Gol 1759, informação em curso Yankee, Índia. Confirme o horário do plano. É agora para os 35, assistentes da Índia. Já tiver autorização, está pronto para a cópia. Gol 1759, sim. Bruno 759, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Ampia Zulu 10 até Taubaté, nível 360, saída da El Leda, transição Motiva, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5166, frequência do controle 119.35. Bruno 759, Golfeu que está autorizado nível 360 para Guarulhos, conforme plano de voo, uniforme de 10 até Taubaté. Decola da 10, curva direita, da El Leda Motiva, 5166 transponder, 119.35 é o controle de saída. O 1759, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportarei, estou na posição 09. Papatango Oscar Lima Hotel tem condições de, após a decolagem, curvar à esquerda e cruzar o campo na vertical da cabeceira 10? Gente, Oscar Lima Hotel está autorizado a decolagem, pista 107, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Oscar Lima Hotel, decolado 09, autorizado o cruzamento da, do campo na vertical da cabeceira 10. Oh.